Voo no 096. Boa noite. Boa noite. Autoriza 2224, autorizado a final ILS. Foi travado, ILS. Voo no 096, livre pouso, pistão no 0, vento 090 graus, 13 nós. Gente, está autorizado o pouso na 10 para o gol 1096. Ok, senhorita, descendo para 2000, está autorizado o ILS 2224. Copiou o controle 2224? Copiei. Grava. Doutor, teria alguma velocidade recomendada para o 2224? Negativa, é o número 1 na aproximação. Obrigado, 2224. Paulo Salvador, 7-3-2-5-8, pushback acionamento, portão 3. 7-3-2-5-8, autorizado pushback acionamento, chefe para o táxi. Porta da táxi, 7-3-2-5-8. Papa Romeu, Papa Hotel Delta, copia? Papa Romeu, Papa Hotel Delta, Salvador para São José dos Campos. Rota direta, bridge, Pampa Zulu nomeia, Bravo Hotel Zulu e conforme o plano de voo, nível 400, decola da pista 17, após decolagem curva direita. Saída da EL, Leda, Bridge, transponder 5101, na frequência do controle, 120-8. No 096, no solo 38, libera via Fox, solo no 21-9. Via Fox, 219, gol 1096, boa. Gol 973, chame Recife, 1251. Gente, Recife 251, gol 973, muito obrigado, boa noite. Boa noite. Isso, nome. Isso, o ajuste no 0 no 0. É, 1010, muito boa noite, gol 1096, livrou na foto. 096, autorizado táxi via Alfa, chamante da Juliette. Autorizado via Alfa, chamará antes da Juliette, gol 1096. 6313, boa noite, adicione identificação, chegada bom, fira separa 4000 pés, que negar 10 na 0. Pode. Tango Delta Vitor, boa noite, acione identificação, chegada a mar e desce para o nível 050. Mantenha a chegada número 4. Paulo, gol 1096 antes da Juliette. 1096, aguarde. Aguarda. Paulo Salvador, 9081. Gol 9081, só um minuto para saneamento, puxa. 9081. 224, torre 1086. 10862, 224, boa. Boa. IP 5591, desça para 2 mil pés, autorizada a final em LS. 2 mil pés, autorizada em LS. Torre Salvador, muito boa noite, passarela 2224, localizador da 10, visual com a pista. Passarela 2224, boa noite, em livre pouso, pistão 10, vento 080 graus, 159. Autorizado o pouso na 10, passarela 2224. Boa noite, 352, 16, Redão, 14. 352, 16, aguarde para a cópia. Não, eu sou para a Natal, pago 352, 16, nível 130, caiu. 352, 16, será coordenado, aguarde um minuto. Tá bom. Paulo, Salvador, 7358, para o táxi com 97 a bordo, alterna João Pessoa, atualmente 5 horas e 40 minutos. Tá, 3858, confirma, tô na minha? 5 horas e 40 minutos. Gente, tá, 3858, autorizado táxi via Pátio 1 no India, Alfa. Até o ponto de espera da pista 10, lá chamará a torre 1, 18, decimal 6, altímetro 9010. Pátio 1 no India, Alfa, espera a torre 186, tá, 3858. Gol na 096, observando o TAM. Livre ingresso, portão 4, Pátio 1. Gente, observando a aeronave da TAM, segue para o 04, gol no 096. Gol 9081, após táxi para o portão 4 de aeronave da companhia, autorizado acionamento e pushback. A aeronave vai se posicionar à sua direita. Atenção, após o acionamento 4, fazendo pushback acionamento 9081. Salvador, boa noite, 3858. ponto de espera, pistão no zero, pronto. 3858 ciente, mantenha o ponto de espera, dono zero. Mantenha o ponto de espera, 3858. 130, via Golf 677, subida Conde, transponder 5125, frequência do controle 120, decimal 8. Decola da pista 10, após decolagem, curva esquerda. Tiago, autorizado, 130, área da Ju, Golf 677, subida Conde, controle 1208, decola da 10, com curva A, direita, transponder 5125, decimal 5215. TP5216, nível 130, após decolagem curva à esquerda. Certo, Timoteo, autorizado ao nível 130 e curva à esquerda após a decolagem. TP5251, cotejamento correto, chame para acionamento, puxa. Tá, para puxa, acionamento, 5216. TR da Passaredo, ali mantém pistão 0. Pois a TR da Passaredo, ali mantém pistão no zero, 3858. TP5216, modificação no transponder, transponder agora é 0260. 0260 do transponder, 5216. 9. Libera na ECO, 19-22-24. Rio 1010, 163-3. Tango Delta Vito, reduz a velocidade 210 nós, desça para 3 mil pés, o ajuste no 0-0. 3.000 pés, 2109. Tempo Delta Vista. Eu já decolagem, pistão no zero, 3258. Vai chamar. Lieto, 28. Contando o tempo Delta Vista? Confirme. É o Tango Delta Victor. Prossiga. Haveria possibilidade de coordenar para pouso na 17 visual? Então vai estabilizar e após girar a base pela direita? Afirmativo, gira a base pela direita. Gente. Tipo 5591 na escuta. Salvador, Gol 9081 com 174 bordo. Está alternando Galeão com 3 horas e 54 de autonomia. 591. Então 3858, decolado aos 48. Controle 120, decimal 8, bom voo. 208, obrigado, boa noite. Já, Alfa, para ponto de espera, pista 10. Lá chama na torre em 1198 decimal 6, altímetro 10, 10. 1198 decimal 6, 1090, com 9081, inicial. Passaredo 2224, mantém a posição no taxiway antes da Juliette, após passagem do tráfego da Gol, Boeing 738, autorizado ingresso na taxiway Juliette, posição 1 do PAT 3. 7, vai aguardar para a Juliette após a passagem para a nave, Juliette posição para o PAT 1. Desculpa, posição 1 para o passo 3. Papá Romeu, Papá Hotel Delta, livre acionar, reporta táxi. Apenas confirmando a rota, após exposição Bridge, Apenzulu 16, Belo Horizonte, Trive, e após conforme a rota do plano de voo, ok? de 210 para 2009. Tá melhor pra ver. Alô, Salvador, Xanero 6310, no 06, pushback, funcionamento. Xanero 6310, aguarde para pushback, funcionamento. Aguardando. Turma, nem mantém pistão 0. Eu mantenho no 0, 90 e 1. Xanero 6310, autorizado pushback, funcionamento, chame para o táxi. Autorizado pushback, funcionamento, chama o táxi do Xanero 6310. Dix 5591 no solo 50, libera via Delta, solo no 21 decimal 9. Chama 219, obrigado. Solo, boa noite, 3559, livrou táxi na sua escuta. 35591, autoridade táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa antes da Juliette. Papau Hotel Delta, táxi autorizado, reporta para ingresso, pistão 97. Papai de Bom Frutil, tá 3850? Aguarde coordenação. Na escuta, tá aguardando. Trip 5216, aguarde para puxa acionamento. 2-1. É tudo muito duro, né? Tem que mudar pra vida. Ô Juliette, 5591. Linha e mantém pistão no 7 inicialmente, aeronave decolando down no 0, vai manter o mesmo perfil de saída, ok? Mantenha aguardando liberação do controle para a decolagem. Tá 3858, sendo solicitado que mantenha o perfil da saída. 081, decolado 852, controle 120, decimal 8, bom voo. 120, decimal 8, 9081, grato. Tchau, 3858. Controle Salvador, igual 9081. 9081, contato radarço com 360, foi direto Leda após 2000 pés. Direto Leda, após 2 pés, igual 9081. Mas a companhia tem diversionamento, desconta a dragão aqui pro pessoal, 952, 96. Externo 1700, reporta visual com 90. 1700, já está, já tá visual. Gente, aguarde transferência de comunicações. Aguarda. Então, o Delta Vito está autorizado, pode interceptar, girar base pela direita. Sim, então pode interceptar, base pela direita para uma frente, então, girar da vida. Para o táxi do Xanero 6310, 157 a bordo, perna Natal, 3 horas e 20 de alta. 5. 685, obrigado. Xanero 310, táxi aprovado via Pátio, Índia e Alfa. Até o ponto de espera, pistão no 0, ajuste no 0, ou no 0. No ponto de espera, chame torre, frequência no 8, decimal 62, Xanero 310, tenha um bom voo. Xanero 310, livre táxi via Pátio, Índia e Alfa. Ponto de espera, torre 1-8-6, ajuste no 0, no 0. Boa noite, bom trabalho. Torre Salvador, boa noite. O Xanero 6303, externo da 10, baixo e travou. Xanero 6303, continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso. Aguarda. Puxaner 6313, livre pouso, okay. Pistão no zero, vento 080 graus, 10 nós. Livre pouso na 10, 3. O Papa Hotel Delta não escuta? Vai aguardar mais um minuto e meio para decolagem e para informação à sua esquerda irá passar à sua frente uma viatura da Infraero prosseguindo para o pátio 4 sem interferir, ok? Oi Salvador, boa noite, Oceanair 6310, ponto espera da 1-0 pronto. Oceanair 6310, boa noite, mantém ponto espera da 1-0. Vai manter ponto espera da 1-0, 6310, Oceanair. Solo Salvador, 352, sono 6, pago taxa, 4 horas, alterna Salvador, 37 a bordo. Gente, 352, 16, autorizado táxi via Pátio 1, Índia, Alfa, até o ponto de espera, pista 10, a chamada torre 1, 8, decimal 6, altímetro 10, 10. 10, 10, 118, 6, livre táxi, até o ponto de espera, 10, 352, 16. Papa Hotel Delta, tentando as férias de turbulência do Airbus pousando na 1-0, quando pronto, livre decolagem. Pistão no 7, vento 0, 80 graus, 1-2 nós. Oi, Salvador, boa noite. Papa Romeu Tango, Delta Vitor. Papa Romeu Tango, Delta Vitor foi quem chamou a torre? Afirmativo, estabilizado para 1-0. Coordenou que desci para visual da 1-7 com base pela direita. Gente, reporta no externo para o cancelamento do plano, o Tango Delta Vitor. Reporta no externo para cancelamento, Vitor. Oceanair 6310, Alim mantém pistão 10. Alim mantém 10, Oceanair 6310. Hotel Delta decolado aos 5-7, controle 120, decimal 8, bom voo. 1208, obrigado pelo serviço, tenham todos uma boa noite. Legal. Valeu, abraço. Volta, abraço. Oceanair 6313, no solo é 57, liberando via Fox, solo no 21, decimal 9. 29 no solo. Boa noite, Papa Romeu, Papa Hotel Delta. Oceanair 6310, quando pronto, livre decolagem, pistão no 0, vento 0, 80 graus, no 1 no 9. Aonear, livre decolagem da 1-0, Oceanair 6310. Alfa externo, está visual, o Tango Delta Vitor. Tango Delta Vitor, plano IFR cancelado é 58, da presente autorizado. Esquerda, base pela direita 1-7, reporta final embaixo travado. Esquerda, base pela direita, reportará final, baixar travado, Vitor. Trip 52 no meio, boa noite, Alim, mantém pistão no zero. Mantenha 1-0, Vitor. Oceanair 6310, decolado 59, controle 120, decimal 8, bom voo. Controle 108, obrigado, boa noite. Na Taxi Juliette, portão 5, Fátima 1. Ingresso Juliette, 25, 6313. Fui a 310, boa noite, contato radar, sol 350, sai da PUCA. 350, autorizado, sai da PUCA, né? 310. Livre pouso, pistão na 7, vento 080 graus, 1-1 no 9, check 3. Livre pouso para o Tango, Delta Vitor 1 na 7. Está girando de base para sinal, baixado e travado, Vitor. 352, 1-6, livre decolagem, pistão na 0, vento 080 graus, 1-1 no 9. Jet livre decolagem, 352, 1-6. Boa noite, acione identificação, chegada bom, silêncio para 205, que legal 0 no 0. Autorizado, turno. Clip 5260, decolar 201, aciona 0260 no transponder, 0260 e chama o controle 120.8, bom voo. 0260, chama o controle 208. Obrigado, bom trabalho, senhorita. Igualmente. 12061, confere. 0260. 0260. 5216, boa noite. Tango Delta Vitor no solo 02, backtrack autorizado, confirmando, Tati. Para aerostat. Gente, realiza o backtrack, próxima à esquerda após na aerostar, não me escuta até o corte. Até o corte. Controle Salvador, trip 5296. 5296, como recebe? Agora 5-5. Contato radar, suba 130, direto Conde. É um presente direto Conde, é 130, 130, trip 5296, obrigado. Boa noite, frequência livre. Pastor, possível coronar com a equipe Accord Bridge pro Papa Hotel Delta, beleza? Já tá passando 140 praticamente, chame agora o mesmo em 1251 alternando 13325 para a solicitação do Papa Hotel Delta. 251-3325, boa. Lomita a bordo. Oxiranha 6310, chame centro Recife, 12685, alterna 2545. Oxiranha 6310, Recife, 12685, as negativas 2545, boa noite, bom trabalho. Salvador, boa noite. Passado do 2228 com informação no plano, depois a gente leva o nosso repetitivo para conquista. Passado do 2228, vitória da conquista, 180, já aprovado, só um minuto para cópia. Na circuita 22. Salvador, Flip 5216. Prossiga. Por gentileza, você podia coordenar com a Aracaju? A gente vai na pós-esconde, na proa do Alfa Romeo 363. Ordenaremos. 5216. Obrigado, estamos na sua escuta, amigo. Firmo. Aguardando, dando as minhas. E o 9810 está autorizado, LS X-Ray, reporte no lock. Reportaremos, lock, 9810. Localizador baixou e checou Rio 9890. Copiado completo, LS chamando Torre 18 decimal 6. 18,6, até mais. Torre Salvador, Rio 9890. Baixou e checou. Rio 9890, boa noite, livre pouso não no zero, vento 080 graus, cono 09, altímetro no zero, no zero. A livre pouso na 10, altímetro no zero, Rio 9890. Autorização de pushback, reboque ali da posição 1 para a posição 7, parte 3. Ciente, aguarde para iniciar o reboque, o Mike Zuluíndio. Ok, Mike, muito obrigado. Passarelo 2228, cópia. Para cópia 2228. Autorizado Vitória da Conquista, ao nível 180, decolagem pistão no zero, primeira curva à direita, realiza o perfil da subida Arbor, Elefa, após Elefa, Obdude, e após Obdude, Vitor Charlie Oscar. O controle Salvador Pere 120, decimal 8, e aciona 5133, o passarelo 2228. Passarelo 2228, autorizado 180 para a Vitória da Conquista. Decola da pistola 0 com a primeira curva direita, a circuito foi da Arbor, Celeste, após o Obdute, Vitória da Conquista. Controle 208, transponde 5133, 2228. Cotejamento correto no pátio 3, confirme estimado para o pushback, o 2228. Está pronto para o push, 2228. Está autorizado, no pátio 3 e chama táxi, passarelo. Chama desse para o táxi, 2228. Gol no 096, copia? 096, pronto, prossiga. Autorizado Fortaleza, nível 370, via rota Up Zulu 19, até Bangu, após Bangu direto a Buco e após direto. Decolagem pistão no zero, primeira curva à esquerda, no perfil Momo, transição Frotti. O controle 1208 e 5123 no transponder. 370 autorizado Fortaleza, uniforme Zulu. Mano 9 até Bangu, depois direto a Buco, depois direto. Pista 10, com curva esquerda, Momo Frotti, 1208, 5123, o 096. Cotejamento correto, portão 04, chama pronto, gol 1096. Desafio 1, vai chamar pronto. Do VOR, aguardando o vetor radar para o ILS, X-Ray pista no zero. Estação vigilante. 3, vai manter a posição no portão 01, aguardando para o reboque. Ok, aguardando. T05, boa, prossiga na chegada à Mali, desça para 3.000 pés, no 010 altímetro. No zero, solo 1 no 4, livre à direita, solo 121, decimal 9. 219, obrigado. 216, da presente, autorizado, voa na toda forma, meu 36, obrigado, senhor. Solo Salvador, mais de Goiânia. Solo Salvador, Rio 9810. Rio 9810. Pousou e livrou, via Alfa, reporta para ingresso na Juliette. Alfa, reportar a Juliette, Rio. 4235, boa, prossiga na chegada Bonfim, desça para 4000 pés, 1010 altímetro. Afirmativo, liberado velocidade. Aproximando Juliette, o Rio 9810. 9810, ingresso Juliette até o pátio 3, a remota é a 09. Juliette 3, remota 09, Rio 9810. Afirma. Salvador 2228, acionado para o táxi com 38 a bordo. 5 horas alterna Salvador. O passageiro 2228 vai aguardar o ingresso do 727 da Rio, na remota 09, após prossegue pátio 3, pátio 1, Índia. Ponto de espera da 10, torre 118.6, o ajuste 1010. Tenha um bom voo. 7 vai aguardar a passagem da aeronave da Rio, na Índia, a pátio 1, 4298, boa noite, prossiga na chegada Mares, desça para o 050. Está iniciando o táxi 2228. Ciente. A gente mantém a proa do VOR, o Foxtrot, Foxtrot Blue aguarda mudança de regras para voar na proa da rotatória. Tem conhecimento da rotatória? Então aguarde vetoração para final, o Foxtrot, Foxtrot Blue, ciente das intenções. Gol no 096 na escuta. 096 na escuta. Seria um estimado para iniciar o pushback? 5 minutos, senhor. Aceito. Melhor dizendo. Quantos? 202. Ciente. Aguardando transferência e comunicações. A 3305, prossiga direto ITAP da presente. Vai lá direto ITAP da presente. Para dar uma zero pronto. Noite 2228, a linha decola da 10, vento 080 graus, cono 2 nós. Decola 2228. Cinco dois no meio, o serviço era terminado, mantendo o 130, chama agora o controle da Caju, 120, decimal 3. Bem. Botão 4, inspecionamento. Autorizado, chama táxi, gol 1096. Autorizado, chama táxi 096. Vai iniciar a decolagem, 2228. Dois, Tranquilo. Zulu. DD2228, decolado aos 21, controle 120, decimal 8, bom voo. Controle 208, grato, uma boa noite, 2228. Controle Salvador, boa noite, eu passarei do 2228. Passarei do 2228, boa, contato, radar na decolagem, suba 180, saída Arbor. 180 Arbor, 2228. Azul 4235, inicie redução, 220 nós. 4235, Rafael. Assim. 5972, boa noite, prossiga na chegada Bonf, desça para o 060. Azul 4298 é o número 3, reduza 220 nós. 298 com 132, o BOB autonomia de 340, alternador 25. Autorizado táxi direita via Índia, ponto de espera da 10, torre 118 decimal 6, o ajuste 10 10, tem um bom voo 1096. Já ponto espera 186 para a torre 096, uma boa noite, tudo bom. Do 4298, vetor radar sequenciamento, curva esquerda, proa 010, o limite é o curso do localizador. O TAM Mike Zulu ainda na escuta? Na escuta. Autorizado iniciar o reboque até o pátio 3, na escuta permanente. Ok, obrigado. Oi, Salvador, bom 096, ponto espera, pista no 0. 096, a linha decola da 10, vento 080 graus, cono 2, nós. Autorizado em linha de colapso, pistola 0, com 096. Good evening, trip 5515, radar contact established 8 miles to cone position. Maintain 120, you are on the radar surveillance. Fly heading Bonf position, 35515. Roger that, climb and maintain 140, 35515. Passarelo 2228, da presente, prossiga direto ao Arbor. Direto ao Arbor, 2228. Azul 4235, vetor radar sequenciamento, mantenha presente proa, o limite é o localizador. Desça para 3 mil pés, 4235. Mantendo proa para 3 mil, limite localizador 4235. O Azul 4298, mantendo ainda proa, tem como o novo limite o Kilimaik 120 de Simbra. Desça e mantenha 4 mil pés, 4298. Azul 4298, copiou? Afirmativo, copiado. Oh. Amigo, por gentileza, a nossa navegação aqui, a rota para Guarulhos é pela Upper Zulu 10 até Bridge, depois Upper Zulu 16 até Belo Horizonte. Qual seria a saída prevista, por gentileza? É a Dael Leda, após Leda, direto Bridge. Ok, sou muito grato, Dael Leda Bridge, valeu. Salvador, voo 096, passa 1140. Voo 096, contato radar decolagem, suba ao 370, saída Momo. 370 na Momo, 096. Estabilizou 3305. 3305, completa LS X-Way, chamando torre 198, decimal 6. 6, grato. Azul 4235, para interceptar o lock, esquerda, proa 125, desça para 2000 pés, reporte estabilizado. 125 para 2000, reportará 4235. O Azul 4298, reassuma a navegação na proa de Duna, desça e mantenha 3000 pés, 4298. Direita dura 3000 pés, Azul 4298, só confirmando o ajuste? O ajuste no 0, no 0. De 10. Ligou 096? Bom, 096, prossiga. Pode uma frutinha? Mantém ainda o perfil da subida, temos tráfego dos indecidos no setor. Mantém. O 5972 é o número 3, reduza 2109. No 3, Guarulhos, no 360, já aprovado, portão 05, aguardando cópia. Tá pronto agora. Parecendo 3305. 3305, livre pouso não no 0, vento 080 graus, cono 3 nós, altímetro no 0, no 0. 9090, ciente, pouso autorizado, 3305. O 4235 passando Duna, completa LS X-Way, reduza para aproximação, chama do torre 18 decimal 6. 8-6-4-2-3-5, boa noite. Azul 4298, prossiga para 2000 pés, está autorizado LS, reporte localizado. 2000 pés, reporte estabilizado, 4398. LS, pistola zero. Azul 4235, continua a aproximação, número 2 para pouso. Vazando instruções de pouso, 4235. Prosseguir a descida ao Rio 5972. 5972, desça para 3 mil pés, 1-0 no 0 é o altímetro. 3 mil no 0. Puxa, no 3, cópia. Pode prosseguir. Guarulhos, nível 360, via rota Bridge, up Zulu 16, Bravo até Zulu, direto Trive, após conforme rota do plano. Decolagem pistão no zero, primeira curva à direita, no perfil da subida da El, Leda, após Leda, voa direto Bridge. O controle Salvador 120.8 e o transponder 5137. 2, 3, 5. Gente, vento 080 graus, com no 49, altímetro 100, aguarde pista livre. Vazando instruções de pouso, 4, 2, 3, 5. Controle, transponder 5137. Correto, 5137 no transponder, portão 05, chama pronto, Ocean M6313. Tá lá. 98 completa, LS X-Ray, chamando torre 18, decimal 6. 18-6, boa noite, azul 4-2-9. Boa. Tá, 3-3-0-5, boa noite. Papapapá, Foxtrot, Foxtrot Zulu, retoração radar para final do ILS X-Ray, pista no zero. Curso direita, proa 265. Pouso 4235, vento 070 graus, cono 39, livre pouso não no zero. 4235, livre pouso. Solo Salvador, muito bom dia, tanto 3305, lembrando. Então 3305, boa noite, taxia via Alfa e Juliette, portão 612. Alfa e Juliette, portão 612, tá 3305. Passareiro 2228 está presente, direto, Vitória Conquista. Direto, Conquista, grato, 2228. T5972, prossiga para 2000 pés, está autorizado LS, reporte localizador. 2000 pés, autorizado LS, reportado. Passou sim, Brasil 4298. Gente, aguarde pista livre. Perdona. Brasil 4235, solo 33, livre à direita, solo 121, decimal 9. 1219, 4235. E 5141 no transponder. Livre pouso não no zero, vento 080 graus, cono 29, altímetro no zero, no zero. Ele desce, livre pouso, 4298. 4235, boa noite, prossegue via Alfa e reporta para ingresso no taxi Juliette. Alfa, reporta Juliette, 4235. Mike Zulu India, reporte no término do reboque. Gente, Zulu India. 1-0.